baixa. Respira, Paulo. Pois sabe que escutei esse vale. Baixa a dá uma baixada, bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Pois diz que durante umas escavações dos Estados Unidos, os escavocadores descobriram a 100 metros de profundidade uns restos de um fio de cobre que datava do ano 1000. Os americanos concluíram que os antepassados, os pele vermelha, já tinham uma rede de telefone já naquela época. Os argentinos, para não ficar atrás, cavaram também em subsolo e encontraram os restos das fibras óticas a uns 200 metros de profundidade. Aí concluíram que elas tinham 2 mil anos de idade. Aí os castilhanos concluíram que já na época de Jesus Cristo, e na área de Buenos Aires, já tinha a tal da fibra óptica. Só que eu tô aqui pra anunciar que logo depois de longas escavações arqueológicas no subsolo de Bagé, Santa Maria, Pelota, Cotiporã, Fagundes Varela, Vila Flor, Vila Maria, Itapuca e diversas outras cidades da Grande Bagé, até uma profundidade de 500 metros, cientistas gaúchos não encontraram bosta nenhuma. E a conclusão é que os antigos povos que andavam aqui pelo Rio Grande há 5 mil anos já tinham telefone celular. Porque nós não podemos entregar para os homens de jeito, né? Amigo e companheiro.